Capítulo 17. Meu espírito está quebrado e minha vida quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém jamais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para o entendimento, mas não permitas que triunfem. Traem os amigos em benefício próprio. Deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria. As pessoas cospem em meu rosto. Meus olhos estão inchados de tanto chorar. Sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem com um argumento melhor. Ainda assim, não encontrarei sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim, e minhas esperanças se foram. Os desejos de meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia. Afirmam que a escuridão é luz. E se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou irmã? Onde está então minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não. Minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó.